Thank you. Delta 5 to Yankee Romeo Delta. Usted prosiga. Solicita autorización de retorno para 43, cercado por 97 motores. Autorizar no retorno, Mike Bravo Yankee, Mike Yankee, November, corrigindo. Confirma se consegue fazer o 180 na Alfa ou vai ter que prosseguir até a pista? Pode, vamos fazer o 180 na Alfa. Sente autorizado então o retorno, reporta finalizando. Bravo. Livre chama táxi 3520. Qualidade chama táxi 3520. Capaz Alu Tango, Victor Echoes, Cox Hyder, Fly, Direct Duna, and Distance, Passavo 050. Clear Direct Duna, and Distance 050, Tango Victor Echoes. Como é que aguarda o instante? Cópia, prepara a subida da El. November 132, Sierra Delta, Scott Hayden, descent flight level 060, cleared Amarago. Para o táxi, 520. Paulo San, 3520 para o táxi. 3520, táxi autorizado, táxi principal e Índia, chama o ponto de espera pronto. Chama o ponto de espera pronto, 3520. Espera pronta, San 3520. Autorizado, linha de colapso, estou no zero. Vento 110 graus, com 129, San 3520. Autorizado, linha de colapso, 0, San 3520. ILS final approach, runway 10, report Cybertron Kalashnikov. Ok, copy, clear descent 2000 feet. And QNH 1016, and we're clear for the ILS 10. Big tackle. November 132, Sierra Delta, descend 4,000 feet, QNH 1016. Stay down to 4,000 feet, 1016, QNH 1016. Mike, pronto, copy. Só confirmando o decolo da pista no 7. Gente, então decolagem no 7, autorizado, Sierra, Delta, Juliette, corrigindo Sierra, Bravo, Juliette, Delta, Jundiaí, nível 260, decola da 1-7, após decolagem, primeira curva à direita, na subida da El. Leda Motivo, intercepta pêndulo 1-0, acessa Albacete no Bravo Eco, e após conforme a minha rota. Aciona 5563-1208, controle. Colos 35, controle 1208, bom voo. 208, bom dia, 3520. Lima Mike Mike, o fechamento correto, chegou pronto para acionamento de táxi. Azul 4217, Delta confere. Campinas autorizado, nível 360, decolo da pista no zero com curva direita, na subida da El, Leda, Mótima, intercepta Pêndulo no zero, a Depubave após o Pêndulo no meio, conforme a rota. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Caso voltando, Victor Echo, Salvador, operation visual condition. Say again for you, Victor Echo, please. Salvador, approach, say again for the Victor Echo, please. Rapaz do Tango, Victor Echo, Salvador, Preto, Visual Condition. Roger. Capaz do Tango, Victor Echo, completion final, call tower, 118.905. Over to 118.905, so long. Tower, good morning, Focus Will Tango, Victor Echo, established on the ILS 10. Hello, Tango Victor Echo, clear to land 110, wind 110 degrees, if 110 knots. Clear to land 10, copy. November 132 Sierra Delta, descend 2000 feet, 281016, clear LS 5 approach, runway 10, report status on collide. Okay, November 132 Sierra Delta, descend to 2000 feet, 1016, we'll report on the localizer, and we'll see if we can approach LS 10. Gente do término, bom dia. Corner mantém nível 150, final. Se mantém nível 150. Tango Victor Echo, grounded 4-1, vacate the ride and call ground 121, decimal 1. Copy, vacating a runway on the right and switching over to 121, decimal 1, so long. Runway 10, November 132, Canada. Solo Salvador, bom dia, é o Azul Papa Tango Oscar. Azul Papa Tango Oscar, bom dia pra seguir. Autorização para acionamento de ambos os motores em marcha lenta, 5 minutos para sair do sistema, na posição 4 Lima, já coordenado com o Código Marcha. Terceira coordenação do Papa Tango Eco, reporta terminando. Papa Tango Oscar. Salvador Ground, good morning, Papa Sur Tango, Victor Echo. Victor Echo. Salvador Tango, Victor Echo, taxi by Alpha, and Juliet, after turn around the gate, and taxi Lima, call on taxi Lima to enter on runway 35. Corrected to apron 4. It's a little closer. November 132, Sierra Delta, completion final, call tower 118.95. 118.95 to Sierra Delta. Affirmative. After taxi Lima, on threshold the runway 35 to second left on apron 4. descida ao 3520. Então, a 3520, o serviço radar encerrado a 62 milhas nordeste de Salvador. Chame Ilhéus e solicite ao mesmo. Frequência 12, correção Aracaju, correção 120.3. Vai chamar Aracaju então, 3520. Is it exited? And after you turn around the gate to the taxi Lima on the north town of the airport. Correct. Number 123, Sierra Delta, clear to land when you want to. Sierra Delta. November 132 Sierra Delta, call tower 118.495. November 132 Sierra Delta. Sierra Delta, ground. Ground, November 132, Sierra Delta. Sierra Delta, the ground. Ground, November 132, Sierra Delta. Alpha and Juliet, after Correct. Call on Juliet. Call on taxi Juliet. Tower number 1220, Delta. 2-3-0-0. Roger, we got off the runway. We couldn't get a hold of ground. Do you have all the frequencies? Yeah, frequency 121, decimal 1. 1211, okay. Thomas, South Airway, 4217. Autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 6. Ok, November 132, Sierra Delta, taxi vai Alpha, report before Juliet intersection. Ok, Alpha, report before Juliet intersection. Cascavel 01, voa, zona identificação, voa na proa de Itap para interceptar a chegada a Mare, desça para nível de voo 050. Lima, Mike, prossiga. Acionamento autorizado, chama táxi. Lima, Mike, Mike, estou confirmando, táxi 5. Levo 0, 6, 0, clear de bom, arrival. Descending para level 6, 0, and take the rest. Clear de bom, arrival. India Delta Lima Golf Hotel. Clear for Ponte arrival in the Delta Lima Golf Hotel. Yeah, taxi, Sierra Delta via Juliet, and turn around the main apron, taxi Lima, call on taxi Lima to make your taxi via threshold 35 and runway 2 apron 4. Okay, I got a left on Juliet, and we go Lima. Juliet, Lima, and after runway 35, runway 35 until the apron 4, the okay. Second right on runway 35. Okay, we got it. Okay, Juliet, Lima, 35, and then the apron 4 at the end on 35. Cascavel 01 no controle. Desculpa, perceba. Controle de voar na proa 050 interceptar o localizador. Afirmativo, 050 interceptar o localizador. Voa na proa 050, localizador ação, desce até 4 mil pés. O ajuste no 096. And we're going to taxi up the runway to taxi the runway on until minutes. Until apron 4, the second left. That's from the front of Rome. Azul 4217, contato radar na decolagem, suba para a mídia de voo 360, voe direto Leda. Suba na voar direto Leda. Autorizado, azul 4217. Cavel 01, desça para 2.000 pés, o ajuste na aeronomia, autorizada, final ILSX, e responsabilizado. Desça para 2.000, ajustado 2016, acabar estabilizado. Delta Lima Golf Hotel, descend 4,000 feet, QNH 1016. Descend 5,000 feet to 1016, Yakov Hotel. 4,000 feet, India Delta Lima Golf Hotel. 4,000 feet, Yakov Hotel. Delta Lima Golf Hotel, reduce the speed 190 knots. Speed 190, Yago Hotel. Azul 4217, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Bom dia, bom voo. Alac, o Cascavel 01. Cascavel 01, complete final, chame a torre 118, decimal 95. 6895, Cascavel. Via Delta Lima Golf Hotel, descend 2000 feet, 28106, cleared LS final approach, runway 10, report Federal Social Flight Record. Down 2000 feet, 1016, clear for ILS approach, runway 10. We report established, India Golf Hotel. Boa noite, é o Cascavel 01. Agora uma coordenação aqui com o centro para liberação do seu plano. Salve, Lima Mike, já coordenado com o centro. Está autorizado o início do táxi. Porém, para táxi, chama a torre. 1895 no Pátio 4. Apenas confirmando, 4 a bordo, autonomia de 340. Alternativa Bauru. Bom dia. Confira a chamada. Sam Mike X3 India. Pedindo autorização de reboque da posição 14 do pátio 1 para a posição 7. 95, India Golf Hotel. Bye bye. Salvador, Mono 161, no centro de informação Delta para Guarulhos, do Ponte 9. Boa noite. Mono 161, bom dia. Autorizado Guarulhos, conforme rota plano de voo, via correção nível 360. Eu coloco isso no zero, primeira curva direita, chute saída da EL, Veda, Motiva, transponda 50 no 3, controle no 20 decimal 8, gol no 161. Into Delta Lima Golf Hotel, continue your approach and expect to runway evacuated. Continue approach, India Golf Hotel. Bom, 161, no condicionamento correto, reporta para adicionar a posição 09. Reformar para adicionar a posição 09.